A graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãs e irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa devocional, hoje trabalhando o texto de Lucas, capítulo 10. Mas eu quero antes mencionar que ontem, meu querido irmão em Cristo e primo, Wilsinho, fez mais um ano de vida. Parabéns, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Um grande abraço mesmo. Queridos, nós vamos trabalhar com Lucas 10 e faremos a leitura do texto. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos, cordeiros ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficais na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade que entrares e vos receberes, comei do que vos puserem diante, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade que entrardes e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabeis, contudo, isto: já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas já há muito, assentadas em saco de pano grosseiro e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu? Até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. A parábola do bom samaritano, irmãos e irmãs. E eis que levantou-se um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhes disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, perdão, irmãos, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou dois dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Bendito seja o nome do Senhor pela Santíssima Palavra, que manifesta a vida dele mesmo. Aleluia. Irmãos, alguns destaques da nota de rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal. No versículo 1, mandou-os de dois em dois. Esse princípio de enviar obreiro de dois em dois é altamente importante na obra do Senhor. Para cada obreiro, isso significa fé e sabedoria reduplicadas, além de estimulante coragem de um companheiro. Então, essa é uma recomendação importante para nós quando enviamos alguém para um processo, um grupo para um processo de evangelização. No versículo 2, grande é, em verdade, a seara, e poucos são os obreiros, os ceifeiros. Realmente, essa continua sendo uma necessidade. Hoje nós temos um número grande de pessoas e temos um número grande de líderes, mas falta um preparo adequado, uma postura semelhante à do Senhor Jesus. E nós não percebemos na formação de todos o que nós chamamos de cristocentrismo, uma postura centrada no modelo de Jesus, não no modelo de um líder A, B ou C. E falta também embasamento bíblico cristológico, um estudo daquilo que Jesus ministrou. Além do que, nós carecemos de ética por parte de muitas lideranças que só se preocupam consigo mesmas, e também de um desprendimento que os faça dedicar a sua vida para o reino. Versículo 3: Cordeiros ao meio de lobos. Os crentes que observam fielmente a vontade de Deus enfrentarão muitos perigos. Serão como cordeiros indefesos em meio de lobos. Daí, todo cristão deve buscar a Deus, invocando a sua presença e proteção e provisão. A nota de rodapé fala em todos os momentos, ela usa a palavra crente, daí todo crente. Mas crente pode ser crente em muitas coisas. Então eu prefiro, aqui é uma alteração minha, daí todo cristão, ao invés de crente, quem sabe numa revisão eles possam atentar para isso. No versículo 9, curai os enfermos, é chegado a vós o reino de Deus. Aqui há duas verdades tremendas. Primeiro, o poder e autoridade para curar enfermos. E segundo, a constatação de que com a chegada de Jesus, com a vinda de Jesus, também chegou o reino. O reino já está entre nós. Ele ainda não está em plenitude. Por isso, um grande autor, um teólogo, diz Assim, o reino é já chegou e ainda não. Por que ainda não? Ainda não completamente. Tá bem? Então Jesus volta a enfatizar o reino de Deus e está vinculado à chegada do reino, à cura de enfermos, à realização de sinais, sobretudo à misericórdia para com as pessoas, cada qual segundo a sua necessidade. Serpentes e escorpiões, no versículo 19, outro destaque, são termos indicativos das mais perigosas forças espirituais do mal. O crente tem domínio sobre os espíritos malignos, pois Cristo nos deu poder e autoridade sobre Satanás. Então, irmãos e irmãs, precisamos não ficar na defesa, na retranca, como se diz, no futebol. Nós precisamos ir para o ataque, né? Quando o Senhor nos mandar. E ir para o ataque, não temerosos, mas com ousadia, sabendo que os espíritos malignos têm que se submeter a nós por causa daquele que habita em nós, do Espírito Santo e da obra de Jesus realizada na cruz do Calvário e na sua ressurreição e na sua ascensão. Nós temos toda a autoridade para realizar essa obra. Não vos alegreis, outro destaque no versículo 20. Não vos alegreis. Cristo adverte os discípulos para não fazerem do poder sobre os demônios ou do sucesso no ministério, prefiro também êxito, do êxito no ministério, uma fonte fundamental da sua alegria. Devem alegrar-se, sim, por estarem redimidos do pecado e destinados ao céu. Aleluia! Esse, sim, é o motivo da nossa alegria. O fato de que nós vamos estar com o Pai, com o Filho, com o Espírito eternamente. O êxito no nosso ministério. E aqui o motivo da troca é que sucesso fica dando, às vezes, a ideia tão divulgada nas últimas 2, 3 décadas, quem sabe um pouco mais, mas não com tanta veemência e com tantos meios de comunicação, de sucesso econômico, financeiro. E eu já disse a vocês que Deus nos abençoa, sim, e Deus levanta alguns para abençoar poderosamente, sim, que a prosperidade é bíblica, sim, mas a maneira como se trabalha isso, transmitindo uma ideia de barganha com Deus, então a gente procura evitar. Nós temos que estar atentos a cada detalhe, porque nós estamos em batalha espiritual em todo o tempo, dentro de uma grande guerra que começou desde a queda do maligno. Então, a nossa alegria maior não é o do bom êxito no ministério. Isso nos alegra, claro que alegra. E você deve ficar alegre, aleluia, louvado seja Deus, glorifique ao Senhor. Mas a alegria maior deve ser pelo fato de você estar com o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Sábios e criancinhas. O destaque aqui. Jesus se alegra porque seu Pai Celestial proveu a compreensão das verdades espirituais não aos intelectualmente sábios, aos seus próprios olhos. Preste atenção, intelectualmente sábios aos seus próprios olhos, mas aos que aceitam com humildade infantil a verdade revelada na sua palavra. Aqueles que dependem de Deus para compreender a palavra, que tem essa dependência infantil para esperar dele a revelação sobrenatural acerca daquilo que ele é e daquilo que ele disse e daquilo que ele fez. Então, o Senhor não está repreendendo quem é esforçado intelectualmente ou sábio intelectualmente. Jamais. Ele usou Lucas, ele usou Paulo, ele usou outros homens e mulheres muito sábios ao longo da Bíblia inteira. Mas ele está repreendendo aqueles que são intelectualmente sábios aos seus próprios olhos e acham que podem ser independentes de Deus, quando o Senhor deseja que nós sejamos dependentes dele para compreender a verdade revelada na palavra. Aqueles que se julgam suficientemente sábios para questionar os ensinamentos das Escrituras, baseados no seu próprio conhecimento superior, o qual usam como fundamento para aceitar ou rejeitar a palavra. Esses estão excluídos da comunhão e do conhecimento do Filho. Quem está incluído são aqueles que se assemelham à humildade infantil. Mas esses que se julgam muito superiores ou superiores, então esses serão excluídos. No versículo 27, a parábola 27 e no versículo 30, nós temos também a parábola do bom samaritano. A partir ali do versículo 25 e em diante. A parábola do bom samaritano destaca a verdade de que compaixão e cuidado são coisas intrínsecas à fé salvadora, à fé salvadora e à obediência a Cristo. Amar a Deus deve ser também amar ao próximo. Em primeiro lugar, a vida e a graça que Cristo transmite aos que aceitam e produzem o amor, a misericórdia, a compaixão pelos necessitados e aflitos, esse amor é um dom de graça de Deus através de Cristo. O cristão tem a responsabilidade de viver à altura do amor do Espírito Santo, tendo dentro dele um coração não endurecido. Quem afirma, em segundo lugar, quem afirma ser cristão, mas tem um coração insensível diante do sofrimento e da necessidade dos outros, demonstra cabalmente que não tem em si a vida eterna. Demonstram claramente e de modo final, definitivo, que não tem a vida eterna em si mesmo. Porque se você ama a Deus, você vai amar o próximo e vai se solidarizar com ele. No versículo 42, uma coisa só é necessária. Embora o serviço ativo e prático do cristão para Deus seja primordial e bom, nossa tarefa primeira e mais importante é o amor e a devoção que se expressam na adoração e oração tranquilas, em comunhão com o Senhor. Estamos tão ocupados na obra do Senhor, na frequência aos cultos da igreja, na execução das boas obras, que nos esquecemos da comunhão espiritual com o nosso Salvador. Então, Jesus não está censurando de modo algum o fato de que Marta estivesse trabalhando. Nós temos que trabalhar tanto na nossa casa, ou aqueles que estão estudando têm que fazer seus trabalhos estudantis, aqueles que, pelo amor do Senhor, estão empregados, têm que desenvolver o seu trabalho aonde for que estiverem trabalhando. Então, Jesus não está censurando isso. E temos que desenvolver o trabalho na igreja também. O que ele está reforçando é que devemos tomar cuidado para que, no meio de tantas tarefas pessoais, profissionais ou até ministeriais, nós percamos aquele momento precioso, aquele momento tranquilo, aquele momento de ouvir a voz do Senhor. E aquele momento em que Marta estava trabalhando e Maria estava ouvindo a voz de Jesus, era um desses momentos que o melhor seria parar, ouvir a Jesus, receber de tudo que Jesus tinha para dar e depois ir fazer então aquilo que deveria ser feito. Eu recomendo aos irmãos e irmãs que nunca percam esse momento precioso, maravilhoso da comunhão pessoal, íntima com Deus. Encontre um momento, encontre um horário, se organize nesse sentido para organizar para separar um tempo para você estar sós com Deus e leia a palavra. Depois fique em silêncio, deixe Deus falar com você, ore ao Senhor. Por um momento você fala, ora. Pode ser orando mesmo ou orando em mistério. E depois você cala, fica quieto, aguardando o Senhor falar com você, porque é um diálogo. E assim por diante. Separe diariamente um tempo para ouvir a voz do Senhor, para se tornar íntimo dele. Eu concluo com uma parte do capítulo que me chamou muita atenção. Nada pode causar dano aos discípulos de Jesus. Essa é a minha proposição. E o motivo da conclusão aqui. Nada pode causar dano aos discípulos de Jesus. Além dos 12 mais íntimos discípulos de Jesus, o Senhor comissionou outros 70 para irem de dois em dois pelas cidades onde ele iria passar. O mestre declarou que a seara é grande e pequeno o número de trabalhadores. Pequeno número de trabalhadores aptos, hoje eu posso dizer. O missionário é como uma ovelha no meio de lobos, e como discípulo do Senhor, nós devemos ir para a missão, como discípulos do Senhor, devemos ir para a missão na dependência de Deus. Os discípulos deveriam aceitar a hospitalidade que lhes fosse oferecida, anunciar o reino, curar os enfermos. Mas não deviam abusar. Depois vai surgir um documento na história da igreja chamado Didaquê, onde se recomenda que não passassem mais do que 3 dias em um lugar para que os folgados da época não abusassem. Aos que aceitarem a visita e a mensagem, a ministração da paz, eles deveriam receber a paz e ficariam com a paz. Os que não aceitassem essa mensagem, ou até a cidade que não aceitasse, receberia condenação maior do que a de Sodoma e Gomorra. Quem ouve aquele que foi enviado pelo Senhor ouve ao Senhor. E quem rejeitar aquele que foi enviado, rejeita aquele que o enviou. Quando os 70 regressaram da viagem missionária, estavam alegres, porque até os demônios se submetiam ao nome de Jesus. O Mestre lhes deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, do inimigo, de tal modo que rigorosamente nada poderia lhes causar dano. E essa é a nossa autoridade e essa é a minha ênfase conclusiva. Irmãos, aqui escorpiões e serpentes pode ser uma figura de linguagem para nós entendermos as estratégias malignas, a obra de Satanás. Mas o Senhor nos deu autoridade para pisar no maligno, pisar na serpente, pisar nos escorpiões, e vencer essa batalha da evangelização. Aleluia. Todavia, Jesus ensinou que os discípulos deveriam se alegrar, mesmo porque os seus nomes estavam escritos nos céus. Diante disso, é menor o fato dos demônios se submeterem a eles por causa de Jesus. Essa deve ser a nossa maior alegria, o fato de que nós vamos viver com Deus eternamente. O Senhor agradeceu ao Pai pelo êxito na missão dos 70 e disse que o ministério do reino foi revelado aos pequeninos. Eram quase todos iletrados, irmãos. Muitos, muitos, muitos, muitos iletrados. E foram com autoridade e venceram todo o poder das trevas. O Senhor agradeceu porque isso foi revelado aos pequeninos, aos que dependiam de Deus, não se julgavam sábios por si mesmos, nem poderosos por si mesmos, e ele ocultou esse poder e esse conhecimento daqueles que se consideram grandes em sua própria sabedoria. Os discípulos de Jesus devem se alegrar, porque estão presenciando, estavam presenciando naquele momento, e hoje estão presenciando a manifestação do Messias de Deus, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele disse para os 70 naquele momento que eles estavam vivendo o que foi o sonho de muitos profetas. Muitos profetas queriam ter visto o que eles estavam vendo. Muitos reis queriam ter visto. Muitos homens e mulheres de Deus quiseram ver o que eles estavam vendo e não viram. E ouvir e não ouviram. Bem-aventurada foi aquela geração. Quanto à parábola do bom samaritano, finalizando, irmãos, vê-se o ensinamento de que o resumo de toda a lei dos profetas é amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento, bem como amar ao próximo como a si mesmo. Também houve o ensino de que o amor ao próximo ocorre quando se usa de misericórdia para com quem está precisando. Não adianta dizer que ama e deixar o cidadão lá machucado na beira do caminho. É preciso tomar atitudes solidárias. E existem milhões de situações, há milhões de situações de machucaduras físicas, emocionais e espirituais, familiares, financeiras, econômicas, há milhares de maneiras de nós ajudarmos as pessoas. Quando Jesus chegou em Betânia, foi hospedado por Marta e Maria, os seus grandes amigos, juntamente com Lázaro. E aqui o texto não menciona Lázaro, né, mas só Marta e Maria em sua casa. Marta queria servir ao Senhor, certamente o melhor que ela podia, mas agitava-se de um lado para o outro com isso, com os afazeres, acabando inquieta, perdão, e preocupada com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe foi tirado. Ela havia compreendido que o sentar aos pés do Mestre e ser ensinada por ele era uma oportunidade única, e não quis dispensar esse momento com nada. Mantenhamos-nos sentados, queridos, aos pés de Jesus, recebendo dele todo dia a ministração, a fim de que possamos viver a vida abundante. Louvado para sempre seja o nome do Rei da Glória, do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Pai, louvado seja o Espírito, bendita seja a Trindade eterna e excelsa. Aleluia, amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita do Espírito Santo, seu poder, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém.